Yeah, once I big up all the massive them from out the Portugal scene, out to Lisbon. Now boss say see go and lodge up yourself. You don't know second in the place. Big things are going. What we say? Boss say see a man just for your original. Hear them say I make you jump up like carnival. Fear fatal, but we love it. No one no skinny girl. Watch them youth, you must defend all. Boss say see a man just for your original. When it come to lyrics, man, you know them youth are critical. Young and the old shit, them getting physical. Godness. Vou pô-las a dançar, o club a estalar, os copos no bar, vestidas para matar. Hoje é ladies night, corpinhos tão tight, vejo sombras a mexer no meio da strobe light. Hoje a noite é de festa, há muitas noites quentes, mas nenhuma tão quente como esta. Tops e mini saia, bronzes tipo praia. Me a wine pan a gala, nem mude pan faia. I'll say see a man, just for your original. Hear them say I make you jump up like carnival. Fear fatal, but we love it, no one no skinny girl. Watch them youth, you must she dance all. I'll say see a man, just for your original. When it comes to lyrics, man, you know them youth are critical. Young and the old sick, them getting physical. God, you come to say call. Promoters smell when them we step up. The way how the people are sweat the floor with up. And all who want sit down, you know them have to get up. The place under heat and you know we not let up. We have to show the people out the road how we do it. They see the band a sing come in there and they can do it. The way we pass the flow, man, you know it's like fluid. And in the way we got and you know them not move it. Say we know. I'll say see a man, trust me, you're original. Hear them say I make you jump up like carnival. Fear fatal, but we love it, no one no skinny girl. Watch them youth, you must she dance all. I'll say see a man, trust me, you're original. When it come to lyrics, man, you know them youth are critical. Young and the old sick, them getting physical. God bless you, come to God. Olho para ela, ela olha para mim. Copos no ar a brindar, baby, chin chin. Ela dança comigo no escuro, no cantinho. Só depois de espirrar é que me chamam santinho. Ninguém vê o que eu vejo, ninguém beija quem eu beijo. O calor a subir, tipo febre, até malejo. Pequeno almoço, é na minha casa ou na tua. Baby, o sol já nasceu, mas a festa continua. Yeah, man, you don't know, so we have to pick up all of the massive them out of Lisboa, Portugal scene. All of the massive them out of Cape Verde scene. All of the Brazilian crew, all of the massive them out of Mozambique, Angola scene. All of Africa, Jamaica, Queens, anywhere under there. Don't try mix by me a light tower. Anyway, yeah. Elas dançam este som bem original. Faz mulatas rebolar tipo carnaval. Live and direct da Jamaica ou de Portugal. É linguagem universal. Elas fazem a mini saia fada oficial. Quando dança o ritmo da forma sensual. DJ põe aquele som fora do normal. R&B, hip hop, dançal. I'll say see a man, just be original. Hear them say I make you jump up like carnival. Fear fatal, but we love it, no one no skinny girl. Watch them youth, you must she dance. Mouth say she a man, just we are original. When it come to lyrics, man, you know them youth are critical. Young and the old sick, them getting physical. God bless you, come to take on. Now AC, go and lodge up yourself, sing. You don't know, say AC, you know stress massive. You don't know, say the best massive, sing. And who I go on that show, say I can't just say AC, man. And we are run the place, man. Now AC, who I know, I go out with them girl and a Portugal in a car, whoa. You understand what I do, sir? Let me know what I go on, see? Anyway. Senti a tua vibe, yeah. Também sentiste a minha. Estás com a tua crew, yeah. Ou estás aqui sozinha? Estou com uma grande tesão. Estou sozinha em casa. I wanna rock that cool nanny. Baby, baby, vaza, vaza. Vamos foder. Baby, baby, não há tempo a perder. Não sei o que tu querias. Yeah, yeah, yeah. Vamos foder. Passeia, põe-te à vontade. Tenho a certeza, yeah, que tu já estás citada. Baby, eu quero descer e morder-te toda. Quero chamar-te nomes e dar-te uma grande Baby, baby, não há tempo a perder. Não sei o que tu querias dizer. Yeah, yeah, yeah. Vamos foder, foder, foder. Vamos foder. Baby, baby, não há tempo a perder. Yeah, yeah. Sei o que tu querias dizer. Vamos foder, Confesso. Sou sincero, o que tu queres é o que eu quero. Apagar a luz e dar-te no escuro. Tu bem molhada, eu já vi. Lamber-te como um selo do correio. Começar as pontas e acabar bem no meio. Despir-te aos poucos para criar suspense. Comer-te com os olhos, espera que eu avance. Só paramos quando alguém desmaiar. Só que no ar começar a faltar. Ficares tonta de tanto pular. Lábios secarem de tanto mamar. Vamos esfregar um no outro até a pele cair. A cama partir, o médico nos proibir. Uma delícia, vamos foder até chamarem a polícia. Vamos foder, baby, baby, não há tempo a perder. Eu sei o que tu querias dizer. Vamos foder, foder. Vamos foder, baby, baby, não há tempo a perder. Eu sei o que tu querias dizer. Vamos foder. Yeah.